está realizando se Luiz da Colagem Orleans, vamos lá. passando através do setor. Michael Cozuru, o controle de chuveiro tráfego do setor, através do circuito de tráfego, trevador, já é a torre 18 para cima do setor. Torre 18 para cima do setor. Papa Romeu, Michael Cozuru. Papa Romeu, Michael Cozuru, NH 019, vento do aeródromo 140 graus, 07 nós, reporte farol tapuando. Secretaria Farol tapuando. Secretaria 179, decolado aos 4-1, chame controle Salvador 120, decimal 8. 20, Secretaria 179, bom dia. Autorizado o cruzamento do campo, cruzado base de cima direita da pista 17, reporte nacional. Reportaria nacional da 17, Zulu. Azul 4299, bom dia. Autorizado. Alinhar e decolar pista no zero, vento 140 graus, 109. Santa 3179, pode voar direto, ótima. Até a primeira, Santa 3179, é válido. Até agora. 3796, assumo uma atendida em voo 970, serviço radar encerrado, passando a posição 11. Chama agora o controle Aracaju, na frequência número 0, decimal 3. Aracaju, 120, decimal 3, 2790. 1095, chama agora o centro Recife, na frequência número 8, decimal 3, 50, 123, decimal 8. 3238, vou repassar. Na escuta do controle, Vitor Otadeco. Papa Romeo Mike, Eco Zulu. Autorizado pouso, pistão 7, vento 130 graus, 109. Zulu, autorizado pouso, pistão 7, legal. Azul 4299, decolada 46, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar decolar, eu sou o Moto Novo 300, decimal 8. Eu saí do Salvador, 4299. Mike, é a bom dia pra você. Gente, Mike, é com o Gillette, autorizado até o ponto de espera da Romeu, reporte para ingresso. Chegada bom, décimo dia 4.7, ajuste altimetro 90, 19. 19. Livre táxi via Oscar, o estacionar para que seja. Segundo ajuste, decimal 35, alterna 1, 2, 3, decimal 8. prossiga. Autorizado o ingresso até o Bypass, até o galera da Bypass de Acapá. Estou em Bypass, com o setor de bateria. Estou o setor de bateria. Confirma aqui, o que é certo? Próximo da bateria. Certo. Vitor Hotel, Foxtrot, bom dia. Direcionar em Costaxi. Azul 4299, passa ali, vou no 70, chama agora 76, na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. bom dia, autorizado. Alinhar e decolar sistema 0, vento 140, graus 10, nós assistir o altímetro na 0 no norte. Via chegada, volta do cima até 4.000, centímetro na 0, 1, 9. Chamou a Torre Salvador? Abatamos o Vitor Hotel Fox, trote autorizado, ingresso, pistão no 7, a porta em área pronta. Decolado aos 1200, chame controle Salvador na frequência 1200, decimal 80. Decolou, Olimpo 06, vai chamar controle 120.8. Vasco de Lula Novena. Matias Serra de voo visual. Ajuste altímetro sobre o tono 019. Pensa em mantenha 35006. Vasco de Lula Novena. Informe. Desparacionado. Isso mantém a 35006 em regra de voo visual, ajuste o altímetro no 019, descendo 0.510, confirme se descansa de frente. Canal 6312, decolado 02, chame o controle de Salvador na frequência no 20.2980. 20.2080, até mais tarde, querido. Canal 6312, comprovado. Controle de Salvador, muito bom dia ainda, Oxalé 63, ano 2. Oxalé 63, ano 2, contato o radar decolar, instrumento 3.50, na saída da PUC. E a PUC vai para o 3.50, Oxalé 63, ano 2. Muito bom dia, o Papa Tango, vem para dar o Fox Trot. Papa Tango, vim para dar o Fox Trot. Sobre manter no pé de revisão visual, com o Doaxé, informe através do Fora da Barra e estimado pulso em todo o Santana. Eu faço o Doaxé, vai informar o estimado pelo momento. Sou Léo, tá o Fox Trot? Será, ao zona 235. Será, zona 235. Obrigado, uma terceira luzinha, conforme o travesseiro da barra. Parado, vai falar da barra, até a próxima. Controle, o controle de escolha de tráfego transformado em seu hotel Delta. Frequência livre. Autorizado alerta, foi pista na 0, desce uma até 2 mil pés e o centímetro na 0, 1 na 9. Está livre da restrição da altitude na posição 3. Pista na 2 mil pés, considerando a altitude em gelo, autorizado em contato, está acertado, 63 na 9. Papatão, Vitor e Juliette, autorizado ingresso, pichando 7, aporte a linha de troca. Juliette autorizado decolagem pistão 7, vento no 40 graus, 0 nós mais. Se puder coordenar junto com o frente, se o Romeu for 08, ficaria melhor ainda, quando eu autorizar. Obrigado, né? 309. Mantenha 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Estando no controle de Salvador em 1.20.80. 6.080, Vitor N. Juliette mantendo 1.000 pés. 6.080, Vitor N. Juliette mantenha e já consegui ser aqui. 1.000 pés. Bom dia, trazendo avistado, autorizado por sistema 0, vento 150 graus 099, ajuste altímetro 1099. Eu repouso na 10, vou ajuste 10199, 6309. Sim, vou 271, e se mantenha mesmo sério, autorizado nessa sua pistola 0 e como estabilizado. Obrigado, é 6000, é toda estabilizada. O Vitor tem um foco sim em sua subida. Mantendo 6, inicialmente, temos o tráfego na posição de 2 horas, com sudeste passando 4.000 pés, do fio a 2.000 pés, mantendo 6 inicialmente. Confirmando, o senhor irá prosseguir direto para o centro de Santana ou via cor do buffet? Vou prosseguir via corredor. É, após saber, então vamos prosseguir na subida, ok? Assim, eu vi que até o foco, agora para a sessão, devido a tráfego que está mais pelo menos, mas é 1.000 pés. Foi isso, eu matei 1.000 pés, até o próximo lado. 312, chama a caixa 35 na frequência 1.26.85, alterno 1.25.45, autorizado já Romeu Fox 08. Muito grato pela coordenação, boa Romeu Fox 08, chama a 135, 2.85, alterno 1.25.45, alterno 312, obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, vai passando Vitorino e Juliette. Vai passando Vitorino e Juliette, tudo mantém a 1.000 pés, a resolução com o brechê na escuta do controle, informe através do farol da barra. E quando possível, estimado depois do fio de 70. Dois, três, cinco, estimado de fogo, mantendo 1.000 até o farol, Vitorino e Juliette. Firmo. Olímpio 06, chama você 36, na frequência 1.28.35, e termina 1.23.8. 1.271, um passador na quantidade final, chama o turno, 1.18, uma 9.5. 18.95, obrigado, bom dia. Alô? 219, boa. Bom dia, Salvador, gol 2171, estabilizado, PLS da 10. Gol 2171, bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso, ajuste altímetro 1.09. Passa, escuta. Pensando 71, no tráfego agora fechado, autorizado por sistema 0, vento 140 graus, 10 nós. Liverpool 10 com 2171. Hotel Romeu Golf, decolagem por conta e risco, reporte para o solo. O vento em Salvador, 140 graus, 10 nós, o ajuste altímetro, 109. Guardião 05, solicita 510 com rumo noroeste, reporte fora do sol. Autorizado direto pela Santana, Vitorino de Juliette, submetendo somente 1.500 pés agora para o pessoal dos 2.500 pés. Um helicóptero decolando do pátio 4. Assistente do helicóptero, vai manter o eixo da 17 a para 1.2. No solo, aos 1.6, olhe para a pista, me controle de solo, na sequência no 21 decimal 9. 1.219, está ficando na direita, obrigado, 2.71. Então, você fora do solo. Guardião 05, reporte de volta, Robson 44, prosseguido para cruzamento no, na pista, na final da pista 1.0. Igual às 3 horas do guardião. Assim, o guardião 05, traço encontrou-se à sua direita, aproximadamente meia milha da torcida. Certo. Como é que está visual, pronto para cruzamento. O hotel meu uso autorizado, cruzamento sobre o eixo da pista 1735, reporta vertical do farol de Chapó. Reporta lá, meu, vertical do farol, hotel meu. Região 05. Chame o controle de Salvador na presente 120 decimal 80 da regressa. 120 decimal 80 da regressa. Controle o Guardião 05. Guardião 05, vai ter o senhor visual. Que os pés confirmam a costa do vento. Condições visuais. 510, operação policial na área de Valério e Subúrbio. Certo, na escuta do controle, prosseguindo direto ao destino, ao guarda 05. 05. Eco Zulu, levamos isso, marcando 1.510. Ajustei o altímetro 0.09, como traço do CD 12. horas, 10 milhas, metendo uma noroeste, metendo 500 pés em helicóptero. Autorizado 055, subindo até. Dirigente, subindo até 25003. Desde que haja, aliás. Controle, Papa Romeu, até o Romeu. Até o Romeu, mete a sinal de um visual, 500 pés, quando. Axé. Autorizado a acessar até o Romeu, 1000 pés. Confirma o áudio, tudo que for, para conseguir parar. Então, no governo da ponte, autorizado a manter 500 pés na linha do litoral, sobrevoa o caminho das árvores, na sua escuta. Sim, corrigindo. 200 pés, caminho das árvores e fome de cima do sobrevoo. Vamos lá. Lagoa número 5. Lagoa número 5. Na sua escuta. 4 voos horas, 5 milhas, rumo sudeste, passando 2 notários de cima do mil, 500 pés no papal, 14 anos. Esse prato vai estar no visual, guardando já no local da... Para o resto do circuito de tráfego, chame o na frequência 1-9 para cima do circuito. Abata o Eco 1-9 autorizado, final do 1-7. O vento prossegue no 40 graus 099. A gente altímetro 1-0-9. Reporte. Na final de 2 milhas da carteira 1-7, o Papatão Eco 1-9. Quando o setor de Furo Centeno chama

retorna em marcha do litoral. Vou botar no pico azul. Assim, o uniforme do pico azul, até o região. Para o... para enrimar, reporte na vertical. Força lá no vertical, até o cruz.